Força Aérea 1437 reautorizado para 4 mil pés. 4 mil pés de pé. Lima 0. 3 está aguardando autorização, aperitivo, a centena conforme. Lima, Quilo Zulu. Lima, Quilo Zulu, autorizado. Salvador para Serra, Novembro, Tango Romeu. O nível 1 no 00, plano Yankee, decolagem da pista 1 no 0 após curva esquerda. Subida Momo, Albo após direto. O controle 1 no 9.35. Aciona 5141. Autorizado, Serra Novembro, Tango Romeu, aperitivo, a centena, decola da 1-0, curva esquerda, Bombo Albo. 19.35 é o controle, 5141 no transponder, está no pátio 3, está com 4 a bordo. Livre acionamento, confirme somente o PAB. 4 a bordo, 4. 4.000. 4.000, bom, 738. Em órbita, 1738, confirma? Em órbita, 1738? Aguarde. Aguarda. Azul 4207, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A200, limite ao localizador. Acho que a curva direita 200 redimitada para o localizador, Azul 4207. Dono 738, curva esquerda, proa 360. O limite é o QD Mike 080 de Simbra, 1738. Centro esquerda 360, limite 80 de Simbra, o gol 1738. Controle de Salvador, o Papa Romeu Lima já avisou com o pouso. Frequência livre, Papa Romeu Lima. Livre, Lima. 1198, desse mantém o nível 050, é o número 4 na aproximação. Para vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 360, limite é o QD Mike 080 de Simbra. Desça para 5 mil pés, na proa 360, confirme o limite. QD Mike é o localizador, TAN 3198. Ok, limite é localizador, TAN 3198. Gol 1477, mantém a órbita sobre Ponce, desse mantém o nível 070, o ajuste no 099. Vai ser cortado, mas é pro 147770 o nível, é isso? Mantém a órbita 1477, desse mantém o nível 070, o ajuste no 099. 1.19.70 mantém a órbita. Confirme. 4207, confirmando a data 2000. Azul 4207, curva esquerda proa 130, desça para 2 mil pés, ajuste no 09, reporte no localizador. 130, desça para 2 mil pés, reporte no localizador. Bom, 2206, tá vendendo a pista para proa 360, está um pouco alto para aproximar, ok? Dono 260, complete final, semi-aturno, 186. 186, passou o limite, jogou no 260, 1738. Gol 1738, curva direita para o 070, reporte no localizador, desse mantém a 3 mil pés. Direita 070, reporte no localizador, desce para 3 mil, gol 1738. Botar 318, virando pela direita para a 360, ok, direita? Confirme. Botar 3198, virando pela direita para 360. Foi Duna, TAN 3198. Ok, Duna 3198. Controle Salvador, trip 5490. Trip 5490, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha 200. 200. Gente, gol no 260, pouso autorizado. Bom dia, top Renato Salvador, tá pronto para o táxi de Matheus. Autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 1-0, torre 118.6, o ajuste 1-0-1-9. Lima, Quilo Zulu, bom voo. Autorizado táxi via Juliette Alfa, espera 2-6-12, bom dia. Está presente Petrolina, grato. Departure 3602, good morning, passing 2200 for 300. Town 3602, radar contact on departure, dial departure, climb and maintain flight level 300. Maintain flight level 3602. Você era no 437, na proa de TAP, informe que a pista 1-0 foi liberada, vai seguir com o número 5 na aproximação. Gol no 477, desconsidere órbita sobre a posição pelo, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, limite ao localizador, desça e mantenha o nível 060, ajuste na 099. 1019, desce 60 para o A230, limite ao localizador, 1477. Velocidade indicada, essa tá boa, 200? Afirmativo, no 477. Então, 3198, desse mantenha 3.000 pés e ajuste na 099. 3.000 pés, 1019, então 3198. 207 na escuta? 207. É minha torre no 186. É, 207. Gol no 738, confirme estabilizado no localizador. Estabilizado na LS agora, 738. Complete final, essa é minha torre no 186 ou no 738? 286, bom dia, 738. 27. Gol no 260, solo 25, Olivrão no 219. Olivrão 219, eu vou no 260. Salvador, bom dia, eu vou na 732, estabilizado, família Padona. Gente, no 732, continue a aproximação número 2. 3-8. Azul 4207, pouso autorizado no 0, vento 1,60 graus, 1,59. Gente, livre pouso na 1-0 para 207. Gol na 477, esquerda, pro A210. 210, esquerda, 477. São 3198, desça para 2.000 pés, o ajuste na 099. 2.000 pés, são 3198. 477, desça e mantenha 3.000 pés, o ajuste na 099. 3.007. Bom dia. Objeto 6740, acione identificação autorizada e chegada a Mare, desça e mantenha o nível 050, o ajuste na 099, reduza para 250 nós, 6740. Já mantendo 2509, descendo para 5.000 pés, chegada na Mari, 1019, o ajuste, via 6740. Bom dia, com controle, pode fazer uma coisa. 2, pouso autorizado no 0, vento 170 graus, 159. Tive pouso na 10, gol 1738. 8, curva direita para o 070, reporte no localizador. 070, reportar ao localizador, está 3198. Baixou, Salvador, vai gravar. É o Bono 260, próximo da Taxa Juliette. Taxa Juliette 04. Juliette 04, obrigado. Reporte no localizador. Dona reportarão, 47. Saindo no 437, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste na 09. Localizador, tá 3198. Então, 3198, complete final, chame a torre, 986. 986, então 3198, boa tarde. 2 Salvador, boa tarde, então 3198. Então 3198, continua na próxima guarda pista livre. Esperar na guarda pista livre, então 3198. Mil pés, ajuste na 09. 1437, 2 mil pés. Saíram no 437, após ETAP, voe na proa de Duna, reporte no localizador. Saíram no 437, após ETAP, proa de Duna, central localizador. Tom 3602, contact now, receive center 125 decimal 1, if enable 133 decimal 25. Livrou na época. 738, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, número 7738. Paulo Salvador, bom dia. Papa Romeu, Lima Charlie Victor. Lima Charlie Victor, prossegue. Ah, no box 4, está visual para Porto Seguro, estou te estacionando conforme. Sente, Porto Seguro, qual altitude? 1000 ATL. Sente, aguarde cópia. Passou externo, estabilizado, tá 3198. 3198, pouso autorizado no 0, vento no 70 graus, 159. Pouso autorizado, tá 3198. Juliette Bravo Delta, decolou 32, controle 19935. 1935, Juliette Bravo Delta. Salvador, bom dia, Papatango, Juliette Bravo Delta. Papatango, Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado, isso se mantém o nível 090. 090, pode voar direto do bonde, Juliette Bravo Delta. Autorizado, Conde Juliette Bravo Delta. 1730, acesse, 1935, 0235, Charlie. Correto, 1935, qual é o PLB? 2 no PLB. 2 a bordo, acione e chame a torre. 80, reporte no localizador. 037 para 0 externo, centrado no trigador. 437, tem condições de manter a velocidade até a Simbra? Afirmativo, 437, vai na. Gente. Autorizado, 437. Luna 477, complete final de minha torre, Luna 86. 86. 437, atingiu 2.000, está na terceira temporada. Ciente. Luna 477, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização, pista no zero. Aguarda, 1477. A linha e mantém pela Charlie Lima que usou. Recife na 2685, alterna na 2545. Um 2685, 12545. Bom dia. Polo 121, 19. 219, o TAN 3198. Deixa para 3 mil pés, o ajuste na 09. 3 mil pés, 1-0-9, objeto 6740. Web 6740, reduza para 1-0-7-0-9. 1-0-7-0-9, objeto 6740. Objeto 6740, informa que o tráfego que o precede está 1-3 milhas, é um tucano, está com 1-0-7-0-9 de ground speed. Ok, 1-0-7-0, objeto 6740. De Salvador, bom dia, Azul 4060 para Quebec. Azul 4060, sendo identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém o nível 050. O ajuste 1-0-9. 050 Mari 4060, alguma velocidade? A seu critério, 4060. Beleza, critério 4060. Quatro sete sete, livre pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus com 1-5 nós. Livre pouso 1-0, bom. 477. Quatro três sete, estabilizado localizador. Porcério no 437, complete final, chama a torre, 1-8-6. 437, chama a torre, 1-8, decimal 6. Azul 4060, voa ITAP. Voa ITAP, 4060. Voceiro no 437, continua a aproximação, aguardando a transmissão de pouso, pista 1-0. Voceiro 437, gente. Só 3, 1-9-8. 37, 1935 agora, Lima, que usa o Lobo, bom voo. 1935, bom dia. 4-0. Controle, bom dia, Papatango Lima, que usa o Lobo, decola, bomba na sua escuta. Papatango Lima, Kilo Zulu, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 1-0-0. Gente, 1-0-0 na saída Momo, Lima, Kilo Zulu. Bruno 477 no solo aos 37, libera a direita e chama o solo 1-2-1-9. Virando a direita, 1-2-1-9, Bruno 477. Acione identificação, vou ir na proa de TAP na chegada Mari. Chame quando pronto para descida na 393. O ajuste na 09. Travado, só vai configurar a aeronave, foi solicitado manter a velocidade acima. Gente, reporta baixado travado no 437. Reportará, 437. Gente, reporte pronto para descida, o ajuste no 09, Força Aérea no 393. 437, final, baixa travada. Força no 437, bip checado, autorizado pouso, pista 10, vento 1-80 graus com 1-4 nós. 0437, autorizado pouso. Back com a férias, aguarde. Aguarda a falta aí, né? Pro Cajama? Afirma. Ô Salvador, essa transmissão está sendo cortada antes de terminar a frase, ok? Firme? Essa transmissão é cortada antes de terminar a frase, já corta a transmissão, não sei se é o PTT. Tá ok, obrigado. Tá. Tá 3191. 3191, prossiga. Guardando cópia para o 340, o galeão. Gente, 34, segundo. São Salvador, gol no 477, da Juliette. Portão 01 no Via Índia, no 477. Portão 01 no Via Índia, 477. Juliette 6740, localizador. 6740, com flight final, sem minha torre, no 186. 1186, Juliette 6740. O Web 6740 tem baixado travado no final da 10. Web 6740 continua aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando autorização de pouso, pistão no zero, Web 6740. Saíram no 437, no solo aos 40. Autorizado a realizar o backtrack, reporta livrando na Hotel Pátio Militar. Sério no 437, boa tarde. Poderia confirmar a informação no 437? Afirmativo. Controle 1935, transponder 5154. 39? 39. Autorizada por 58, sai da 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1935, 51 por 54. Correto, 186 torre, reporte pronto. 186 torre, reporta pronto. 39, né? 390. Pronto. Autorizado Galeão, nível 340, decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda. Após Leda, voa direto Bidev, intercepta a rota do seu plano de voo. E autorizado conforme esta rota. Controle 1935 e transponde 5403. Seguinte da Quebec. 5240, oceano identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantém o nível 050, o ajuste na 099. 050, 1019, 5240. 319. reto, reporte pronto, 3191. Web 6740, solo aos 44, direita, 121, decimal 9. 121, decimal 9, objetivo 6740. Solo, objetivo 6740, livrou. Confirme. Objeto 6740, livrou. 6740, via Alfa, reporte Angela Juliette. Via Alfa, reportar Angela Juliette. 6740. Salvador, Papa Delta, Juliette Bravo Delta. Prossiga, Juliette Bravo Delta. Solicita os níveis 070 para Aracaju. Mantém 070, Juliette Bravo Delta. Ok, Delta. Sério na 393, desse mantém a 4 mil pés, o ajuste na 099. Azul 4060, estabilizado, localizador. 4060, completo, final, chame a torre, no 86. 86, obrigado, até. Desça via chegada para 2000 pés, o ajuste na 099. Autoridade LS, reporte no localizador. 2000 com 1019, agora no localizador, 5240. Na pista, no zero. Aguardando a autorização, 4060. Lima, Kilo Zulu, está autorizado agora uma centena, passou o bombo. 100, Lima, Kilo Zulu. Abertura, bombo, Lima, Kilo Zulu. 2, Salvador, Webjet 5728. Webjet 5728, acione identificação, vou ir na proa de TAP, desça e mantenha o nível 050, ajuste na 099. Lima, 050, 10019, a partir do momento, Webjet 5728. Autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus com 1-4 nós. Fica atento a fortes variações do vento na curta final do 1-0. Positivo, livre pouso, na 1-0 para o azul 4060. Nesse momento o vento varia de 1-0 nós até 2-5 nós, ok? Paciente, obrigado. 207 RJ, a gente aguarda de qualquer. Negativo, daí eu lida e após vai voar algum fixo que eu ainda vou confirmar. Papa Romeu Lima Charlie Juliette, solo na escuta. Lima Charlie. Lima Charlie Juliette fazendo o teste de rádio. Alto e claro. Ok, obrigado.